Viste quando? Viste ontem? Vi hoje de manhã. Ah, epá, Portanto, está fresquinho. está mesmo. Está fresquinho, Tens isso na fresquinho. ponta da língua. Quase. Então vá, vamos. Vamos a isso. Los tetillos de Samantha. Clark! Quê? A gaja chama-se Clark. Los tetillos de Clark. Então, Miguel, esta semana o episódio, não sei se tu gostaste ou não, mas eu, para mim, foi uma desilusão terrível. O que é que tu A achaste? sério? No Não. seu todo ou só em No seu parte? todo e no que foi buscar. Eu vou dizer porque é que foi uma Então, desilusão. canta Primeiro, lá. acho que parece que saltaram ali um ou dois episódios do nada. Não sei se concordas com isso ou não, mas parece que de repente do episódio passado para este esqueceram-se de um ou dois episódios na gaveta. Ah, por causa da parte da Raven e Completamente do a parte da Murphy. Raven e do Murphy, quer dizer, acaba o episódio com aquela malta toda a acordar e nós estamos. Eu, por menos, estive a semana toda que não vejo os previews a pensar o que é que vai acontecer ali, qual vai ser a reação dos prisioneiros com eles dois lá no, Sim. na nave. E neste episódio, de repente, pumba, já estão na Terra, já estão capturados, quer dizer. Já a mim por acaso não me fez confusão. Achei, pronto, mais uma vez que foi uma opção despachada, se bem que pronto, que achava alguma piada a ter explorado um bocadinho melhor esse conflito, mas uma vez que a nave seguiu logo lá para cima, não é? Eles É, mas eu acho preferiram que perderam ali saltar uma isso. storyline que tinha tanto para dar, quase podia ser um episódio só disso, não é? Não só da parte da reação deles internamente dentro da nave, como da chegada da tripulação cá de baixo lá acima. Sim. Acho que perderam tanto, nem que fosse metade do episódio, mas perderam ali tanta coisa Só boa, com podia esse ter acontecido bocadinho, tantos pois. momentos bons entre o Raven e o Murphy, que pá, foi completamente despropositado. E depois é o que me está a chatear um bocado nesta temporada que eu não tenho nas outras, que é a continuidade, ou seja, a linha temporal da temporada está completamente, parece uma manta de retalhos. Epá, tu notas, por exemplo, cá em baixo, ou seja, houve este salto enorme, quer dizer, foram buscá-los, voltaram para baixo, etc. Parece que não aconteceu nada. Ali na One Crew da Octavia. Parece que estão há semanas ali a planear o que é que vão fazer. Já estão todos ali habitados, ali instalados ali na terrinha Sim. e estão há semanas. E depois salta para o Val e tu vês a conversa da Charmaine a dar um sermão lá aos maçaricos dela, a dizer vocês estão aqui só há 2 horas e já estão a dar cabo disto tudo. Ou seja, um lado parece que passou uma semana, do outro lado parece que passou um mês e ali de repente só tinha passado 2 horas. Ou seja, parece que isto, atenção, foi o que aconteceu nas temporadas passadas, haver um guionista e um realizador diferente para cada episódio. Isso é o Sim. que acontece em todas as séries. Mas neste parece que não se reúnem, quer dizer, cada um chega ao episódio, faz como lhe apetece e de repente ninguém liga a uma continuidade que no passado acho que sempre correu bem, pelo menos eu nunca notei a ver estes saltos. De Sim, repente também. passou uma semana, agora passou um dia, de repente. Quer dizer, está tudo ali uma manta de retalhos Eu, por nessa acaso, questão. não notei assim tanto essa diferença que tu falas. Mas sim, Mas mas percebo, sim. deste conta disso que eu estou-te a dizer, quer Sim, dizer. dei. E isso desilude-me muito porque eu vou com expectativas para o episódio, né, de haver ali alguma consistência, alguma coerência, e de repente, quer dizer, parece que depois daquele salto de 6 anos entre temporadas, agora vale tudo. Vale passar uma semana, vale passar um dia, vale passar 15 dias, quer dizer, não Sim, está quando as coisas ali. têm mesmo que ser em simultâneo, não é? Exatamente, e devia haver alguma consistência. E depois, o próprio episódio em si, achei um episódio em que não acontece muito, quer dizer, não há um desenvolvimento da história em si, da história total, não é? Acontece várias coisinhas dentro de cada grupo, mas não há nada assim que leve a narrativa para a frente. E já vamos quase com um terço de temporada e a coisa parece que não arranca. Eu pensei que ia arrancar no último episódio. Mas não arrancou. Mas Sim, diz-me houve. tu algumas ideias. Então, eu acho que essa parte de não quererem explorar melhor o que aconteceu lá em cima e agora com esta malta toda que chegou cá, acho que também tem a ver com o facto de eles não quererem introduzir mais personagens, acho eu, não é? Ou seja, o elenco desta season acho que deve estar mais ou menos fechado. Então, aquela malta, pronto, aqueles 300 acaba por ser tudo figuração, não é? Aqueles Sim. que quando lá a Chiosa ou não sei quem chega lá. Aquela merda parecia ao Sudoeste, ou seja, essa malta não vão ser apresentados individualmente, vão ser basicamente um exército que vai andar para ali, não é? E nem pareciam 300, né? Que ele parecia pareciam muito menos. Muito sim. menos. E pá, depois gostei dessa parte em que tentou desenvolver um bocadinho os vilões, ambos os vilões, tanto ela como o outro gajo, e ela a contar a história da cicatriz. Isso achei alguma piada na parte lá na parte do vale. A parte da caminhada para lá, epá, achei um bocadinho idiota e um plano bastante, bastante frouxo, não é? E isso leva-nos à Octávia, não é? A Octávia está completamente transformada. Está frita, está frita e perdeu um bocado a piada, não é? Porque enquanto ela estava naquela dualidade, eu tenho que ser má, mas sou boa, não é? Que nós vimos dentro do bunker. Sim. Eu tenho que ser má, mas no fundo eu sou boa. Uma pessoa achava piada, eu pelo menos achava piada aquilo, aquele conflito. Agora não, agora ela está armada em otária, né? Ali em Amazona, mas mostra que é Amazona naqueles momentos de intimidade com o Bellamy e com a Clark. Quer dizer que não há ali a ponta de... Sim, já não há salvação, não é? De emoção, parece que não há salvação, que ela está completamente transformada e acho que está a perder muito, até porque aquilo soa falso. Eu, pelo menos, não consigo olhar para a Otávia e ver aquela crueldade toda nos olhos dela e na expressão dela, porque é sempre aquela carinha de miúda, sim, não é? Sim, isso não ajuda muito, não. E o background da personagem, não é? É, exatamente. E depois, quer dizer, ela de repente parece que esqueceu de tudo o que aconteceu nas últimas quatro temporadas. Mas ela estava enfiada da puta quando ela ameaça o Bellamy, foda-se. Sim, completamente. Bellamy, mas quer dizer, aquilo soa falso. Quer dizer, tu não podes estar quatro temporadas em que eles são os irmãos e fazem tudo um pelo outro e de repente ela diz aquilo do nada e pá, soa-me um bocado. Não, e depois é uma líder bem. Completamente inconsequente. Quer dizer, a série depois tem sempre estas coisas: que há um que avisa e diz que não é para fazer assim e uma pessoa sabe e não sei o que, o outro, estão-me a cagar para isso, vamos sim, pronto, foderam-se todos, não é? E depois aquelas minhocas. Dar que possivelmente terão alguma coisa a ver ou não para o futuro, não mas, sei. Não sei, mas pareceu-me completamente aleatório. Também de repente ficou tipo o Alien Meets da 100. Eu acho que ou é aleatório ou vai ser chave para os gajos atacarem os outros. Epá, pois só se forem pegar nisso para ser chave, porque senão pareceu-me outra vez arranjarem uma espécie de vilão completamente aleatório que não tem... Sim, pareceu um bocado caso da semana, não é? Exatamente, caso da semana, não achei piada nenhuma. Eu acho que pode ter a ver, tanto, não sei se reparaste, que eles guardaram num frasco. Sim, num frasco. Sim. Epá, pois não sei, pareceu-me um bocado aparecer assim do nada aleatório, não achei muita piada. Isso vai ser quase uma homenagem ao The Island, com aquele medo que sai da barriga e mesmo depois a cena dos mísseis, quer dizer, tipo, manda os mísseis, mas depois sabe que eles estavam no outro lado. Sim, não faz sentido nenhum, quer dizer, parece que foi escrito em cima do joelho. Também já estou farto da Abby e da Kane, daqueles dois. Ah, a Abby só à cabeçada, meu. Já estou completamente farto daquilo, mas curiosamente para mim o melhor do episódio acaba por acontecer numa cena com a Amy e com o Kane, que é aquele Vincent, que é um parece creepy como o diabo, tipo um canibo Hannibal. Exatamente. Eu ia dizer que não havia personagens novas, mas introduziram esse gajo. Introduziram esse, e esse promete muito, porque o gajo tem mesmo um ar creepy. É curioso que eu estava a olhar para o gajo e dizia: este gajo parece tipo o Hannibal, e de repente assim nós percebemos que o gajo é canibal, porque a Charmaine diz: mantenham as mãos e os pés longe da boca dele e devem ficar bem. Portanto, estão a entender. Não, e o gajo é um ator mais ou menos conhecido. De algumas coisas. Pois a cara dele não era esquisita, mas o gajo é bom ator porque ele conseguiu passar ali em 2 ou 3 minutos logo a pinta toda do que era para passar. E outra coisa boa deste episódio que eu gostei foi a Maddie e o Murphy, quase ali o dueto de um a queimar o outro. Ele a dizer que ela era o Hobbit e ele a dizer que achava que ela a dizer que achava que ele tinha mais piada e pode haver ali uma interação engraçada no futuro entre os dois. Foi fixe. Também parece-me que agora o que vai acontecer entre para curar aquela malta que está toda doente com sangue preto vai passar se calhar pela Maddie e entre a Otávia talvez tentar virar-se contra a miudinha e a Clark e o Bellamy se calhar tentarem salvar a miudinha porque pode estar nela a cura. Achas que é por aí? Acho que é capaz de ser por aí para agora estarem a dar ali mais relevo também à Maddie. Mas os gajos estão todos vexigosos, meu. Estão todos cheios de tumores. Eu espero que o Bellamy e a Octavia vão se virar um contra o outro. Claro que vai estar do lado de Bellamy. Ah, claro. Se bem que o Bellamy está lá com a namorada nova e nós vemos aquela olhada, claro que a dizer... E a Octavia ficou fodida também. Exato, também. E até por isso eu acho que vai haver ali um duelo também quase dentro do grupo entre a Octavia contra o Bellamy. Achas? É acho que sim. E cheira-me que vai ser a Maddie e vai ser a responsável disso, porque eles vão querer usar a Maddie como moeda de troca, de certeza. E é claro que o Bellamy não vão deixar. Vamos ver. É o meu feeling para o que vem aí. Para a próxima. Vamos ver. Mas não sei. E depois temos ali a nova dupla também, que já tem nome e tudo no Twitter, que é o Choven, não é? Que é o Shock ou a Raven. Homem, eu não disse que aquilo ia dar molho. Eu espero que sim, que a Raven já merece também qualquer coisinha de boa, que foi 4 temporadas a sofrer, sempre a levar pancada, a ficar sem pernas, a ficar sem nada. E há 4 que ela está a seco, não é? Está a seco, portanto merece também qualquer coisinha de boa, não é? Já sim. Se percebeu que o Murphy vai acabar com a Echo, ficam ali isolados e tudo agora, portanto vão voltar. Ah, é Mori, não é? É Mori, sim, chama-lhe Echo, acho que é a outra que é Echo, não é? Já estou aqui a ver. É a outra que é Echo, sim, é do Bellamy. E, portanto, é bom que a Raven fique com este show. Eu até acho piada ao gajo. Acho que o gajo tem carisma. Tem e algum como, carisma, não é, portanto... como não é bandido e tal, né? É lá piloto. Sim, e tem algum carisma a personagem. Não é, não é um daqueles amorfos, tipo aquele chinês que eu nunca sei o nome dele. Qual? Aquele que também aparece agora que sai do Jeep. Como é que Monty. Se chama o Monty. Sim, eu gosto do Monty. É pá, sim, mas é aquele gajo sem sal, sem nada, né? Está sempre ali um bocado. Morreu a mãe e tal, e fez ali umas caretas. Mas não, nunca achei muita piada a personagem. Pronto, e agora? Vamos estar uma semana sem episódio. Para a semana não há episódio. Como é que é possível? Portanto, só como voltamos é que o gajo vai fazer? Duas semanas. Não sei. E depois do episódio de 5 de junho, mais uma vez, mais uma semana de ato. Estou mesmo a esticar a corda a ver se isto aguenta o verão todo. Isto deve sempre ser uma produção um bocado cara, não digo eu. Pós-produção, talvez. Não faço ideia. Ou tiveram algum problema, ou então é mesmo para esticar e ver se isto aguenta o verão inteiro. Pois, eles não têm aqui data de término. Exatamente, portanto vamos ver, olha, voltamos daqui a duas semanas. É isso, não chorem muito, pá. E não chorem muito. E notas, temos de dar notas. Opa, vamos pois a isso. Vou começar eu porque eu vou dar uma nota baixinha. Isto para mim até agora foi pior ainda do que o primeiro episódio. Achas? Portanto vou dar. Epá, achei porque eu estava com umas expectativas completamente diferentes daquilo que eu te disse. Estava à espera que se focasse ali no espaço. Sim. E deram completamente um salto nisso. E eu acho que é estúpido, pá. Não mostrarem momentos-chave como ia ser capturarem a Raven e o Murphy, ou aquela reação entre os prisioneiros e a Raven e o Murphy. Quer dizer, deram um salto total nisso. Eu até pensei que, como te disse no episódio passado, achei que ia haver ali um momento tipo Passengers, tipo a série da. Sim. E de repente não. É verdade, e deram um salto completamente cá para baixo. Já estão presos. Já estão capturados, quer dizer, achei estúpido. E portanto fiquei logo desiludido de início com isso, e o resto do episódio gostou-me por causa disso. E outra coisa que não gostei nada, a nossa amiga Charmaine está gordinha, caralho. Está uma gorda, tá? O que é que se passou? Andou a comer hambúrgueres. Deve ter andado. No Banshee ela era tão jeitosa, era uma boa zona de primeira, e agora naquela cena ali com como é que se chama o gajo? Com o Marcus, com o Kane. Está completamente gordinha ali, cheia de curvas, pá, não achei muita piada, portanto fiquei muito triste. Olha, nota do episódio 4.4. 4.4? Ai, que razia, amigo. E tu? Eu dou um 7. 7, tu és sempre bonzinho, tu mesmo quando não gostas, é sempre. Opa, não vou dar negativa. Não, e se foram muitos anos de TV dependente, vou-te dizer, com aquelas notas de 1 a 10, vocês davam sempre notas altas, foram muitos anos de TV dependente. Não consigo dar nota negativa, tem que ser um descalabro mesmo. E tá bem, foi pronto. Tão mal. Queres fazer aí a conta rápida ou não? Quero, antes que eu me esqueça quanto é que dei. Tu deste 8.2, não foi? Não, 4.4, não aldrabes, já estás a aldrabar. Peraí. E isto vai dar 5.7. Pronto. 5.7. Já tomo a nota aqui no registro. Já estraguei aqui a média disto tudo. Muito bem. Está bem. Pronto, está feito. É voltamos isso, amigo. Aqui duas semanas. Então, ou voltas tu e o Pedro, que eu se calhar vou estar fora nessa. Pois semana, é verdade, não é? Portanto, voltas tu e o Pedro. Vamos rir-nos um bocado. Não é preciso. Com o Pedro a dar a sua opinião sobre sim, uma série que eu nem conheço. Sim, o Pedro gosta muito, né? Ele está ansioso. Muito bem. Então vá, amiguinhos. Vá. Até daqui a duas semanas. Tchau.